626. Na escuta. Direto do Nada Presente, desça para 2011. Direto para Duna, descendo para 2011. No 328 estabilizado. Estabilizando no Blaze agora, no 328. No 328, completa final, chama a torre 11895. 11895, obrigado. Tal 9905, decolou 20, chame o controle em 1-20.8. Controle em 20.8, obrigado, bom trabalho. Até logo. Super News do táxi. 24, chame Recife no 2685, alternando no 2545. 1-2-4, 2-3-5, 2-5-5. Autorizado pouso, 1-2-0 graus, 1-5 nós. Tenente, livre pouso, bom, 3-2-8. 3-8-0, após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda Eudes. Após 2000 pés, direto Leda Eudes, total 9-9-0-5. Torre, o Gol 600. O Gol no 600. Prossiga. Você está em contato com a Infraero, que está vendo lá com os bombeiros, não? Firmo, estamos aguardando a resposta com relação à passagem das aeronaves. Ah, a gente está aguardando a posição. Controle Salvador 35626, interceptando o localizador. 5626, aguarde vetor final para o localizador. Para 2011. Para 2011. 5626 tá visual com a cabeceira 10? Afirmo. Tá voando, recebendo que o senhor tá voando a proa do Índia Serra, confere? Quem pegou uma indicação falsa aqui, tá retornando pra proa. Ouvi agora à direita, proa 235. Direita 235. Os bombeiros à sua frente, eles estão já recuando. Livre táxi até o ponto de espera da pista 90. Livre táxi 1600. O 626 tem condições de completar a aproximação visual pista 10? Afirmo. Pesado, então completar a aproximação visual pista 10, 5626. Que autorizado visual pista 10, 5626. Tango, mantém a posição. Pessoal, 600. Mantenha o ponto de espera. Yeah, a faixa está aqui à frente. Agora eu prossegui. 41116, ingressa via Juliette, que vai prosseguir para o portão 08, azul 41116. Juliette, box 8, 416. Boa tarde, 328. 328, boa tarde, táxi via Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Alfa, 3, 4, 5, 6, 6. Visual. Check 30, torre 11895. 11895, grato. Possível daqui a pouco chega no limite. Sim. Number 10023, it's cleared final LS approach, report established on localizer. Okay, report established on the localizer, thank you. 26? Trip 5626, cheque o trem. O trip 5626 está remetendo. Vai remeter? Afirmo. Gente, suba para 2000 pés. Inicie procedimento de aproximação perdida. Chame o controle 120.8. Controle 208, grato. Controle Salvador 35626. 5626, prossiga. Arremeteu para as novas instruções. Suba 2000 pés, aguarde vetoração, pista 10. Subindo para 2000 pés, aguardando vetoração. Solo Salvador, boa tarde, Oceaneiro 6142, com a informação Quebec, autorização para Recife 350, por gentileza. Eu aí, Copa, Oceaneiro 142, prepara Puca, transição Caju agora. Puca, Caju, aguarda, não se escuta, 6142. Agora 322, próximo, Juliette. Ano 328, via Juliette, portão 05. Portão 5, igual na 322. Confirme, chamou o pushback? Xanã 6315, portão 3, puxa, Xanã. Guarde autorização, Xanã 6315. 315. Faltando o trago autorizado, cruzamento, táxi até a Baeté. Hello, 118, this is call 95. 1895, we'll see ya. Oi, Salvador, o passarelo 2230, ponto de espera da 10, próprios vão com o gol, Leandro. Ok, táxi mais à frente até o ponto de espera, 2230. Mais à frente, 2230. Gol no 600, autorizado decolagem, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Autorizado, 600. Na Pro 220, limite 8 milhas. Our November 10023 is with you on the approach. November 10023, continue your approach. Wait for relay vacated. Continue the approach. Chame 3-1-5-1-3, está livre, chame táxi. Está livre, chame táxi. A 26 completa agora a direita, proa 290, limite 15 milhas na proa. Direita 290, limite 15 milhas. Gol do 600, decolado aos 28, chame o controle 1208. Controle 1208, 600. 118, this morning, Nova Salvador, 5490, só um minuto, cópia número 2. Vou no 600. No 600, contato Subal 370, perfil Pucas e Pá. 8, decolou da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5174, controle 120, decimal 8. 325. 125, 133, 25. Da Charlie, vento 120 com 13. 2230. 2230, a linha decola. Autorizado e transponder? 3, 0, nível 5174, transponder. A subida confirmando é Pucajamo após Caju. Pucajamo, Caju. É 6142. Agora correto, 6142, portão 02, chame pronto, puxa bem acionamento. 6142. Meia 00 autorizado direto do Zipar. Zipar 600. Salvador 35626. 5626, prossiga. Configure o limite para essa proa. Limite agora mais 10 milhas na proa. Gente, mais 10 milhas na proa. Correndo no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 1, tomou voo e boa tarde, acionamento 3 no 5. Já, fonte 2 no 5, liga. Wind is 120 degrees, 13 knots. Clear land, 10, thank you. Nível 200, está autorizado, direto, roda 10 com curva esquerda, na subida Momo, após vai voar Cogbu, Kilo Oscar, Golf Bravo, uniforme Cogbu, após Cogbu, direto Petrolina, aciona 5160, o controle 120, decimal 8. 200 autorizado, decola da 10, curva esquerda Momo Cogbu, depois direto Petrolina, 5160, controle 120, decimal 8. Pátio 3, chame pronto, 35490. 5490. E a restrição máxima da carta? A afirmativa, cumpre as restrições da carta e o passageiro está transplantando, está transportando órgão para transplante. Ciente, copiado a informação, transporte de órgãos vitais, passageiro 2230. 2230. Pronto, 6315. Após o tráfego da curta final, alinhar e manter. Após o tráfego na curta final, alinhar e manter. 6315. Coordenação, passaria do 2230. Aguarda. Acione identificação, desceu 050, chegada Mari. Bem estabilizado o localizador. Completa final, torre 118.95. Grato, 118.95. Salvador 35626. 5626, continua a aproximação agora de pista livre. Poderia informar o motivo pelo qual remeteu anteriormente? Não estabilizado na final. Ok, sim. Chame passando externo com cheque de trem. Chamaram externo com cheque de trem. Over by the end of 17. Good afternoon, November 10023. Approved taxi by Alpha, come refer taxiway Juliet. Alpha to Juliet, thank you. 5, livre decolagem, uma centena com 14 nós. Decolagem, mais 3. Number 10023, the ground. standby, please, over transponder. Controle. Na escuta, 2230. Firme pro ideal para conquista. Aguarde. Gol no 600, chama em Recife no 2685, alterna no 2545. 2585, gol no 600, boa tarde. Until Aping Gate 08, ok? Autorizado pouso, vento 120, 14 nós. 5626, autorizado pouso, trem baixado e travado. Chame o controle, 1208. 208, estou chamando. Olê, boa tarde, Xenai 6315 da coluna 6. Xenai 6315, contato Subal 3620, após 2000 direto Leda, após Leda Bridge. 2000 Leda, Leda Bridge, autorizado 360. Comandante 35490. Firme, o 35490 tá pronto, pode 3. Não, senhor, eu queria confirmar, após a posição, a subida bombo, qual seria a próxima posição que eu copiei? Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbo, após direto Petrolina. Kilo, Oscar. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Tá no 648, livre de restrição, desça para 3.011. Passaria 2230, da presente direto conquista. Boa conquista, da presente 2230. Temos só um minuto, cópia, agora no 333, preparando a Elda Bridge. A Elda Bridge. November 10023, hold position, call 118 decimal 95 to continue our taxi. Continue taxi to the right via Mike, report to Quebec. Okay, continue Mike, report to Quebec. Felipe 5626, boa tarde, táxi livre Alfa, após Juliette, ingressando no pátio 3, pátio 3, fica atento ao sinalizador. Alfa e Juliette, no pátio 3, atento ao sinalizador, 5626. 333, cópia. Pronto, cópia, 333. Bruno 333, São Paulo, Congonhas, nível 3620, está autorizado. Veio para Zulu, no 6, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após conforme rota do plano. Decolada 10 com curva direita, após a decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta, Eco Bridge. Aciona 5411 e o controle 120 decimal 8. 0 Congonha no 360, vem no perfil da El, Leda, Bridge, decolando a 9 para a direita, após Bridge, espaço Luna 6, Bravo até o Zulu, Trive, roda com a palma para a controle 208, gol 333. Pai, Edwin 333, portão 5, chame pronto, puxa back, acionamento. Tá, no 648, desce para 2011, livre final SXR, reposta estabilizada. 2000 com 1011, livre X-Ray, formal estabilizado, igual no 648. 10023, on taxiway Oscar, hold position and follow the follow me vehicle, ok? Confirme para o solo. Salve Mac Mike, formação Quebec, prossiga. Amanhã vai prosseguir corredor forte até 20 milhas. Mike, vou local, mil pés, dá 197, curva esquerda, subida corredor forte, prossegue corredor forte até 20 milhas, 20 milhas, aciona 0122, o controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Correto 02 a bordo, parte 4, para acionamento táxi e decolagem, chama agora a torre 118, decimal 95, altímetro 0111, bom voo e boa tarde, novembro, Yankee Mike. 3283, tá pronto para puxando 1. Já melhorou um pouco, no 01 não tá livre, então 3283, chame táxi. Chamaremos, 3283. Salvador, boa tarde, Canarinho 42, deve ser a minha equipe. Confirme, chamou Sola? É o 6142 ou Xané, para ver acionamento do 2. No 2 irá aguardar, o número 2 no setor, previsão de mais 2 a 3 minutos, o chanamento no 42. 42 aguardando. Para pushback, acionamento trip 5490, parte 3. Parte 3, está livre, chame táxi, trip 5490. Encontrará, 5490. Garito. Parece. Estabilizou a linha, né? Segundo 648. 648, torre 7895. 895, boa tarde, economia 48. Tem previsão para iniciar o pushback? Chama agora, senhor. Hermia 315, transmissão pega, chame Recife 1251, antena 3325. Sete, Romeu, prossiga. Torre Salvador, boa tarde, igual no 648. Não temos aeronave na frequência do controle nas proximidades ou de conhecimento do controle no setor. Tem frequência livre, Mike Jot Romeu, bom pouso. Igual no 648. Solo para o táxi, o 3B5490, estamos com 4 horas de autonomia, 29 a bordo, alternado Salvador. Taxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, 3B5490. Tive táxi, reportava para ingresso, 3B5490. Mike, Mike, prossiga. Alternado, bate o táxi, durante o caracato, entrando para o táxi. Entendi que está chamando pelo táxi, é isso? Ok, informe pronto para o ingresso. Ok, no ambiente aqui, Mike, inicie o táxi, porém observe as instruções aí do veículo, por favor, ok? Salvador 3283, acionado 145 a bordo, 1h52, voltar na Recife para o táxi. Salvador 3, chamou para o táxi, confirme os dados. Afirmativo, senhor, 1h52, 145 a bordo, voltar na Recife. Direita Indy Alpha, ponto de espera 2895, altímetro no 011, então bom voo e boa tarde, então 3283. Direita, 2895, obrigado pelo serviço. 3590, segue o Airbus da TAM, via Indy Alpha, 1895, a torre, altímetro 011, bom voo e boa tarde, 3590. Ajustado, segue da TAM como número 2, 3590, obrigado, boa tarde. Mano 42 da Oxenay vai coordenar com a equipe do solo após a passagem à retaguarda da segunda aeronave, uma TR da Trip, após o ATR está livre, em coordenação, chame táxi, Oxenay 1142. Copiou o solo. É um no 42. Aí eu copiei. Após o trip, a gente está livre. Pega acionamento mesmo, 42. Solo Salvador, gol no 642, livrando as coisas. Boa tarde, via Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Via Alfa, reporte da Juliette para ingresso, estou no 642. 3283, a linha decola da 10, vento 120 graus, 149. Frente, a linha decola da 10, tá 3283. Salvador, bom dia, azul 4065. Me chamou Sola? O azul 4065. 4065, Campinas, 340, copia? Copia, Copia. 4065, Campinas 340 está autorizado, via Pezulu no meia, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive, após conforme rota do plano, decolando a 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, e após Bridge já intercepta Pezulu no meia e prossegue conforme, aciona 5427, controle 120, decimal 8. Autorizado, Campinas 340, Metas do 465, portão 8, chame pronto, puxe back, acionamento. Aproxima da posição antes da Juliette, aguardando o 648, portão previsto ao 02, aguardando apenas o início do táxi do aeroporto da Avião. Golf. 1855, copy that. You're gonna maintain this heading until how many miles? 0 7 5 any problem in report on this control at the moment I don't have any traffic in there that you're gonna fly over. Bingo 490, livre de decolar, 120, 14 nós, assenta possível esteira turbulência do Airbus, agora da frente. Entre eu decolar, 152 e 5490. Suba, nível de voo 190, perfil Pucajamo, Aracaju. O perfil, coordenar o final 110, por gentileza, quando possível, direto Aracaju, para o 3283, agradeço. 283, autorizado direto Conde da presente, subindo a nível de voo 110. 110, 3283. 167 a bordo, 320 de autonomia alterna Natal. Confirme o que eu vejo, por gentileza, 6142 do Xené. 167. Relativo via Índia até o ponto espera da pista no 0, quando lá 80895, altímetro no 0, no 1. E a Índia, vamos lá, 1895, Xanero 6148. Voo no 648 via Juliette 02 do portão, atendendo a Airbus da Avianca no táxi. Juliette 42, está atento a Airbus no 648. Controle, boa tarde, é o trip 5490. 5490, contato Subal 200, perfil Momo Cogbo Petrolina. Sente, perfil Momo Cogbo Petrolina, TIP 5240. Alpha Oscar Golf, Sovereign Approach. Go ahead. Do you confirm which position you're gonna fly after Sierra Delta Uniform Oscar? I'm gonna fly heading to Sierra, November, Delta Sierra. Roger. so much, sir. November Yankee Mike, livre de decolagem, 17, vento 120 graus, 13 nós. Em Salvador, boa tarde, um Xanair 6142, pronto, ponto de espera da 10. Na 142, alinhar e manter. Fique alinhado, manter 10, 142. Oceanair 6314, aciona a identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível de voo 050. Mar 050, libera a receita no velocidade. Livre, Oceanair 6314. Obrigado. Libera a decolagem 110, voo Oceanair 6114. Estando novembro, Henrique Mike decolado aos 5,6. Suba para mil pés, condições visuais, mantenha a perna contra o vento, da 1-0 e aguarde para cruzar o campo. Manterá contra o vento da 1-0 e aguarde lá para cruzar o campo, novembro, Henrique Mike. Mike Eco Delta, prossiga. Mike Eco Delta, acionamento por ponto de risco e a informação em curso é a Romeu, está pronto para a cobre. Está autorizado Salvador para Manaitino, mantendo um no meu pé no corredor Axé, decola da 1-7 com primeira curva à direita. O transponder é 0125, controle 120.8. 6142, decolado ao 58, chama o controle em 208. 1208, 6142, obrigado até. A Mike é pro Delta, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. Pela direita e prossiga, após completar o 360, prossiga para cruzar a final da 28. 1-1, no Mipões. Iniciou o 360 pela direita, o November Yankee Mike, logo após o livre cruzamento. Está batendo o November Yankee Mike. Afirmativo, aguarde para transferência. Aguardará a transferência, November Yankee Mike. Mike Eco Delta, livre de acionar, chame para o táxi. Para a descida, coordenar, por gentileza. do cruzamento na vertical do 28, November Yankee Mike. Afirmativo, ciente, autorizado, prosseguir com o cruzamento e ao efetuá-lo, chame o controle, 1208, Papa Tango, November Yankee Mike. Ao término do cruzamento, chamará o controle, 1208, November Yankee Mike. O 3283, o controle Aracaju, solicitou que o senhor mantesse de nível 110. Está mantendo 110, 3283. Salvador, boa tarde. Papatango, November Yankee Mike, decolado 17 na sua escuta. Papatango, November Yankee Mike, mantenha as condições visuais no corredor forte a 1.000 pés. Mantendo-se em condições visuais, November Yankee Mike. Na 6314, desça para 2.000 pés, ajuste 1010, autorizada a final ILS, aposta estabilizada. 2.000 pés, 1.010, portar estabilizada, 6314. Então, 3283, serviço radar terminado, 63 milhas nordeste do Rio de Salvador, chama Aracaju na frequência 120.3. 203-3283, obrigado. Trip 5490, chame Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12585, muito obrigado. O Mike Eco Delta, eu inicio o táxi, porém, siga as instruções aí do veículo follow me, ok? Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12685, 12545, ou Xaner 6142, obrigado. O 4462, acione identificação, voe na projetada para a chegada a mar, no ponto ideal desça para nível de voo 050. Firmo, azul 4462. 1807, acione a identificação, autorização chegada a Bonfa e desça para nível de voo 060. 060, boa noite, Arcete. Está autorizado alinhar e decolar, 120 graus, 139. Boa noite, 07, autorizado. Boa noite, 07, reautorizado, desce para o nível de voo 090. Controle Salvador, boa tarde, 3154, informação Quebec. Tá, 3154, ação de identificação, autorizado, chega da Mari, desça para o nível de voo 060. Desce ao 060 na Mari, 3154. Tio, informa o tráfego a 2 milhas de distância. Aeronave na final ILS, a 2 milhas do externo. Estabilizado ILS, frio, Oceaner 6314. Oceaner 6314, complete a final, chame torre 11895. 895, boa tarde. Sítio Paulo, reporte para ataque. Para ataque. Paulo, Salvador Azul, 406, puxa sua vez, portão 8. Azul 4065, Ronel, sua equipe de Paulo, reporte para ataque. Ele puxa para o metro 406. Patango, Kilo, Quebec, Serra, mantenha os controles visuais via corredores, reporte Paris. Confirme se é o B. Salvador, Oceaner 6314. Passou. 11895. Quer que o Delta decolado 08, controle 1208. Delta. Foi Salvador, Oceaner 6314. Final baixar travado, 10. 110 com 14, livre pouso, 6314. Pouso a 10, 63 no quadro. Controle, o Delta solicita acender para 1.500 pés, presente? Autorizado no 1.500, como é que é que Delta? Delta. Alpha Oscar Golf, go ahead. Request permission to fly direct to Sierra Novella Golf Sierra from present position. Papa Uniforme, Alpha Oscar Golf, clear direct to Sierra November Golf Sierra. Thank you very much, lady. Direct to Sierra November Golf Sierra. Alpha Oscar Golf. 6314, no solo aos 10, a livrar, solo 219. 219, boa tarde. Novembro Yankee Mike autorizado, 2510. Iniciando a função para 2510, novembro Yankee Mike. 065 autorizado, táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera chama a torre, 1-1-8-95, altímetro 1-0-1-0. Atente a um Mong 737 finalizando o pushback do gate 05 na entrada no pátio do pátio 3. Estimativo, azul 4065. Grato, azul 4065. Novo Salvador, Xené 63, boa tarde. O Xené 63, 14, por seguir ataque de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette. Azul 4462. Salvador, boa tarde, Xené 326, descendo para o nível 170. Bom, 1-3-3-6, confirme a alternativa de autonomia? Alternativa, Galeão, 4 horas e 5 de autonomia, voo 1-3-3-3. Bom, 1-3-3-3, aguarde para prosseguir o táxi. Aguardo, 3-3-3. Zero, curve à esquerda na proa 020. Esquerda 020, mantém 01-70, né, 3-6. Azul 4065, devido à separação performance, tem condições da passagem do 737-800 a gol? Muito grato, segue o 737-800 com o número 2 até o ponto de espera. Uno 333, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, 10895, altímetro 1010, 1010. Do TAM 3154, voa pro do Terra Victor 366. TAM 3154, após o ITAP e autorizado, Terra Victor 366. Charlie, TAM 3154. Pode ir lá, tá claro. Que a PEC Terra mantenha via corredores. Autorizado, alinhar e decolar, da 1-0, vento 120 graus com 15 nós. Autorizado, alinhar e decolar, da 1-0. Xené 6326, limite 1-4 milhas. Qual é a velocidade que a senhora deseja que a gente mantém? Tá, 3172, confirma a velocidade indicada. 280, mas tem início de redução em mais 1 minuto e meio. O Xené 6326, mantenha 2509. 2509, gente, autorizado o IBC para nível de voo 130. 130, mantenha a sua 020. Então, 3154, desça para 2500 pés, autorizado o Serra Vida 366, reporte estabilizado. Desça para 2500, Serra Vida 366, com 1010, 3154. Gol no 807, informa o tráfego 2 horas, 10 milhas, rumo nordeste, ultra leve, mantendo 075. Temos chance no 807. Estabilizando o ENS Azul 4462. Azul 4462, complete a final, chame torre 11895. 7295 agora, bom dia. Chané 6326, desça para nível de voo 080. 080, mantenha para 0270. Então em Salvador, bom dia, o Azul 4462, estamos aí a 3 milhas e meia do marcador externo, já reduzindo e visual com a pista. 4462, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Continua a aproximação, 4462. Bono 333, decolado ao Zulu 6, chame o controle, 120, décima 8. 208, 333. Torre, boa, é o que você vai criar. Saia, Almeida. Gol no 333, contato radar, saída da El, subir, manter nível de voo 360. 360, 333. Da 35 da Sierra para a Copa, autorização Vitória da Conquista. Tipo 5241, na informação Sierra com Félix, autorizado Salvador para a Vitória da Conquista. Está pronto para a Copa? Afirmativo. Tipo 5241, autorizado Salvador para a Vitória da Conquista no nível 200. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída Arbo, após direto, Vitória da Conquista. O transponder é 5450, controle 120, decimal 8. Desça para 4000 pés, ajuste no 000. 4000. Após DCC, Vitória da Conquista. Nosso próximo responde ao 5450 e chamará o controle após decolagem 20298, cotejou 5241. Tipo 5241, no cotejamento correto, após pronto para puxa acionamento. Reportará 5241. Chané 6326, reduz a velocidade para 2190 nós, curva direita pro 050. Direita 050, 2190 nós, 6320, pode ser encado. Agora sim, baixado travado na final de 3 milhas, o 4462. Ciente. Sim. 4065, após o tráfego da companhia na final, alinhar e manter, deixa no zero. Qual está a sua companhia de mantém? Azul 406. Você manda o vento aí pro 4402? 120 com 14. 7. Final de 4 milhas, zona 7, Quebec Sierra. Quebec Sierra, livre pouso, zona 7. Vento de 120 graus, 14 nós. Quilo, Quebec Sierra. Livre pouso, zona 7, Quebec Sierra. Tá 3072. Sente. Gol no 807, desça para 2000 pés, ajusta no 00, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2000, 1 no 0, reporte estabilizado.